bora acordar. Isso não é hora de tá dormindo. Vou barulhar, viu? Acorda pra cuspir. Jairzinho CDs, tops da rochadeira. A Tchuca acordou, mas não quer levantar. A cara da preguiça, ela não quer trabalhar. Que gata muito linda e tá querendo casar. Os menor lá da firma, tudo doido pra pegar. Eu vou botar a Tchuca pra sentar, tu vai gamar. Mas não quero casar. Eu vou botar tu vai amar, mas não quero casar. Eu vou botar a Tchuca pra sentar, tu vai amar, mas não quero casar. Eu vou botar a Tchuca pra sentar, tu vai amar, mas não quero casar. Em nome de Pacone Produções, Zé Luiz Paredão, equipe de um som, equipe China Sound, de Menina Paredão, equipe Progmáticos, Wesley Paredão. André CDs, o moral de Bicoara.